Ainda escuto a sua voz no meu silêncio. Vejo teu sorriso em cada amanhecer. O tempo passa, mas não leva o sentimento. Dói demais saber que eu não vou te ver. Os nossos planos hoje vivem na lembrança, e o teu perfume ainda mora em mim. Fecho os olhos pra sentir a tua dança. Na minha alma você nunca teve fim. Que saudade de você, meu grande amor. Por que teve que partir, deixar essa dor? Meu coração te chama, mesmo sem te ver. E todo dia eu rezo pra te merecer. Se eu pudesse só mais um instante, te abraçava como nunca antes. Dizia tudo que eu não consegui, que você foi tudo pra mim. Que saudade de você, meu grande amor. Por que teve que partir, deixar essa dor? Meu coração te chama, mesmo sem te ver. E todo dia eu rezo pra te merecer. Enquanto eu viver, vai se me encontrar. Céu, um dia a gente vai se reencontrar.